você fugiu das minhas mãos e mergulhou noutras paixões. Deixou pra mim a solidão e mesmo assim meu coração ainda quer você por perto. Não sei se isso é certo, eu quero te odiar. Eu sei que eu te amo, eu sinto que te amo, mas não quero te amar. Tentei te trocar por alguém, mas não sei gostar de ninguém. A magia do amor me enfeitiçou. Não sei te esquecer. Aqui tão longe de você e a distância só aumenta minha dor. Tentei me acostumar, não consegui, com a falta que me faz o seu amor. Tentei até gostar de outra pessoa, machuquei ainda mais meu coração. É triste a minha vida sem você. Falta tudo ao meu redor, não há nada que me faça te esquecer. Abraço a solidão. Não dá pra fingir, não dá pra esquecer. Eu te amo e preciso de você. Às vezes me pego sozinho pensando em você e bate a saudade em meu peito querendo te ver. Saio entre a multidão de uma rua qualquer, querendo encontrar o seu rosto em outra mulher. Mas nada que veja é igual a você. Não sinto com as outras o mesmo prazer. Tá sempre faltando uma coisa pra me completar. Por isso que fico pensando em nós dois, o jeito que era durante e depois, o cheiro gostoso de amor solto no ar. Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu, tudo aqui é solidão. Cadê você? Eu não vi por onde andei, por você eu me tornei caçador.